Fontina Romeu. Jorge, frequência livre, onde estacionar, boa tarde. Rádio 2781, boa noite. Autorizado, alinhar e decolar pistão a zero, vento 0,70 graus, 1,5 nós. Bônus 635, voa alagamento 47, nada bom, que deixa para 4,10, aí está grande. Direto bom, sigo no Control, Control, setor, setor, setor, setor, desça para 2, senhor, vamos de padrão, utilizando o final do procedimento do ETSU. Aqui estamos agora, é só utilizar. 45, complexo de procedimento, com licença, elevador, frequência 1118, direção 95. 2 para 5, obrigado. 1, 2. Obrigado. 2, boa, 94. Autorizado pouso, fiscal na 0080 graus, não passa. Charlie, 120 décima 8, boa viagem. Obrigado, boa noite. Boa noite, patrulha do gol, 1-0, mais baixo. Zona 099, boa noite. Quanto tá atrasando a decolagem, dia 100 já, no 1, subiu no antena do gol 3-0. 3-0, o 0 mais baixo. Why, that's all.